3520, Paula 50, libera a direita. Táxi de Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, 5. Via Juliette, portão 08, modificação da empresa. Obrigado, senhora, 08. Uno, pushback e acionamento. Voo 1561, não serão autorizados a chamitar. Chama lá, Pustaca. Confirme quem chamou o Saulo? Voo 1561 na posição 1. Nossa, nossa, pushback. Subiu aqui o operador. Sim, se espero monitorar essa frequência, a mesma deve estar providenciando. É, deve estar. Marcinho na escuta? Bom dia, Gol 1811. Gol 811, prossiga. Tem autorização, Porto Alegre? Afirma, autorizado, Salvador Porto Alegre, via Pêssego 21, nível de voo 400. Sai da árvore, após árvore, posição elefa, elefa, nítibo, confirmando. Árvore, elefa, posição nítibo, onde irá interceptar o Pêssego 21. Transponder 5403, controle Salvador, operando frequência 119, decimal 80, após a decolagem, primeira curva à direita, no perfil da saída Arbor. Autorizado 400, Arbor, a saída, inversa, quieto nítido, operando 21, 5403, 198, 1819. 1819, só confirme o nível? 400. Cotejamento correto, chave pronto. Não, pronto. Vai estar pronto para push? Não, não, vai chamar pronto. Hotel do Salvador, Hotel Mike X-Ray Echo. Mike X-Ray Echo, prossiga. É o X-Ray Echo na posição 13, remota. Do Fábio 11, agita autorização para ser rebocado para a posição 5. Aguarde. Ok. Bom, 1-8-1-1-1 na escuta. Na escuta, 1-8-1-1. Confirme o portão que se encontra. Tá no 6. 6? Firmo. Entendi. O Mike é que foi a eco, aguarde para rebote. Ok, aguardando, sim. Para o táxi 85-3:40, Campinas. O 15-61-85 no POB, 3:40, Guarulhos, autorizado táxi até o ponto de espera. Via Índia no ponto de espera, torre 1-18-95, ajuste altímetro no 0-2, bom voo. Vai chamar na torre no ponto de espera, senhor. Bom trabalho. Bom noite, 1-1, só voltar. 8-1-1. Confirma o estimado para push. Mais uns 5 minutos. Gente. É, pra... Tony, bom dia, bom dia. 561, ponto de espera da 10 próximo. Vola 561, ali de acordo, variável 2 mais. Variável de acordo, 10. 561 no decora 041 119 8. 198, bom dia. Bom dia, Gol 561 decolado na Delta Frescura. Voando 651, contato radar, saído da Delta, subiu, mantenha o nível 360. Subindo para 360, Gol 561 na Delta. Direcionamento no 89. Boa noite, 81, autorizado chame táxi. Tá. 561, pode voar, Irubi? Pedro, no 1561. X-Ray Echo, reporte autorizado da remota no 4 para a posição 05, reporte térmico. Ok, X-Ray Echo, graças. Nós turno 1 com 49, zero na Guarulhos 3, 540. Na 561, chama Centro Recife, na sequência 125 decimal 1. 125, ano bom, 561, boa. Bom dia, Gol 181, fala com o Pato Espera Pronto. Gol 181, autorizado, alinhar e decolar, sistema 3520, prossiga. Informação Delta 370 para João Pessoa. Tá, 3520 autorizado, se mandou para João Pessoa. Nível 370, saída Puca, Jamo, Aru, decola pista no zero com primeira curva à esquerda. Transponder 5155, controle Salvador, operar na frequência 119, decimal 80. São Pessoa 370, Puca, Jamaraú, com a pista 10, curva esquerda, 5155198. São 3520, planejamento está correto, chame pronto na posição 08. Para. 1-8 no 1, decolado 11-4, chame o controle, estamos dando frequência 1-1-9, decima 8-0. 119-8, sente. Salvador, gol 1-8-1-1, 3 mil, está excelente. 1-8-1-1, contato radar, saída árvore, nível 400. Gente, gol 1-8-1-1, para cidade Royal, né, parceiro? Prisada Alessa. 1-8-1-1, gente. Tráfico para São Paulo. 3601, formação data confere, autorizado Salvador para São Paulo, Congonhas. Veio peso 190, Cubaba peso 160, Cosmo conforme a rota do plano de voo, nível autorizado 360, saída da Hélia da Mótima, decola pista 10 com primeira curva direita, transponda 5407, controle Salvador, operando a frequência 119.80. Autorizado São Paulo, nível de voo 360, a rota, peso 10, Cubaba, peso 160, Cosmo, após sair conforme. Fala na Dael Leda Mótiva, com curva direita após, acionando 5407 e o controle Salvador 119.8, ultra 3601. 3601, o dirigente está correto, chame pronto. 3601. Salvador, o Mike X-Tray Echo informa que já concluiu o reboque, encontra na ponte 5. Obrigado e um bom dia. Gente, bom dia. Salvador, tá 3601, para o pushback acionamento. São 3601, coordena equipe do solo, chame táxi. Chamaremos táxi 3601, aproveitando o pessoal ficar nessa frequência, né, para retirar daqui do finger, por gentileza. Será condenado. O 991 ciente, confere, chama sempre Recife na frequência 128 decimal 8. Recife 1288 ciente. Falou, teria como dar mais uma cobradinha no, na administração aí pra retirada do finger? A gente vai acabar dando atraso aí por culpa do, do operador aqui. É o 3601 modulando. Falou, copiou? Firmo. Solo, copio, está 3601. Afirmo. Positivo, já tem como dar uma cobrada novamente no operador de finger aqui, por gentileza? Ok, a infra-aero já está ciente. Ok, obrigado. Porém atrasada. Mas era o Nascimento. Francesa. Que a Infraero entrou em contato e informou que, essa, que a companhia não tinha solicitado nenhuma, nenhum operador ainda. Por isso que não tem ninguém. Era só 20 vezes a posição. Para o táxi da 3601 com 105 a bordo, 4 horas e 15, alterna o galeão. Táxi direito, VN, ponto de espera 118, decimal 95, ajuste no 012. No 012, segue direita ainda, ponto de espera com a 12895 para 3601. Estacionamento 3520. Autorizado, 3520, chama táxi. Chama lá. Torre Salvador, bom dia, até 3601, ponto de espera 10, pronto. Tem 3601, além de cola, vento variável 49. Além de cola, cabeceira 10, até 3601. A 3601, decola 236, chame o controle 199, décima 8. 098, está 3601. Controle Salvador, bom dia, está 3601, na saída da EL. Com 3601, contato radar, saída da EL, nível 360. Tá, é o 360, tá, 3601. Taxi Hotel 3520 com 134 a bordo, 2x10, alterna Maceió. Em Taxi Apache Índia, tanto te espera 1 na noite, décima 95, ajuste na 0, 1 na 2, tanto 3530. Apache Índia, 1 na 0, 1 na 2, com 1895. Salvador, TAN 3520, próximo ponto 010, pronto. TAN 3520, bom dia, linda cola, vento variável 3 nós. Linda cola 10, TAN 3520. TAN 3520, decolada 42, chama o controle, 119, decimal 8. Da 98. Controle Salvador, tá 3520. 3520, contato radar, saída da PUCA, nível 370. 370. Tuvo alguma coisa na frente, Anitta? Cruzado, direto à posição, Jamo. Jamo. Tem 3601, chama Centro Recife, ano 2685. 1265, confirme, 3601. Corrigindo, Centro Recife em 125, decimal 1, alterna em 12380. 251-2380, tá? 3601. Salvador, aqui é o Azul Alfa Yankee India. Prossiga. Azul Alfa Yankee India, pede autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, ponte número 1. Autorizado, chama o Tânia. Ok, autorizado, chama a Tânia. Salvador, Alfa Yankee, Romeu. Prossiga. Alfa Yankee, Romeu, apenas para o teste. Confirme comercial de linha, pode. 5%. Ok, obrigado, bom dia. Jordan 3171, copia. Copia. Guarulhos, nível 320, Vipers 10 até Taubaté. Decola cabeceiro na zero após a decolagem, curva direita. Perfil de saída da El, lenta após Mótiva. Aciona transponder 54 no 4, controle 1 no 9, decimal 80, tá 31.